Diretamente aqui da Incômodo Produções, com meu mano Renato Salles. Um, dois. Sabe, eu tava pensando em algumas coisas e todas as coisas na verdade são passageiras. As notícias que eu vejo não colaboram em nada com a perspectiva divina, mas cabe a nós não nos adequarmos aos padrões que tentam nos impor e renovar o entendimento. Não se conforme, se renove, que o mundo gira. Falando em mundo, não se molde, ou que ele conspira, inspira mentira sutil, abraça, que é convincente. De repente, conveniente ao seu ambiente, ser conivente, jamais ou essência cai por terra entre agradar ou ser verdadeiro. A maioria entrega o tesouro tolo, navega o barco à deriva, suas paixões, sua bússola, sua busca tá entregue à vida. Esquece que Deus te conhece, por mais que regresse ao fundo do poço, pele e osso, faça uma prece, recomece sem estresse, longe dos padrões rituais. Não se conforme com a guerra, renove com a paz. Não se acostume com a miséria, sem miséria corre atrás. Eficaz é ter o objetivo e o motivo que te faz olhar pra trás, deixa pra lá. Tem mais pra tua vida, a estrada é longa, cheia de vales e colinas. Não pare na primeira prova na tua frente. Se a cara copiar, já vai fazendo diferente. Vem com a gente. Não se conforme, se renove nesse universo. Faça o inverso, prove, comprove que é possível pelo certo alcançar sucesso. Pelo errado não rola. Vou trilhar na verdade na vida, gastando a sola. Não conformado, senão a luta é sem propósito. É mais cômodo ficar num cômodo, mas eu não posso ir, senão pode ir com eles. Se junte ao alternativo, falta de espaço nunca foi motivo pra quem tem planos, sonhos, busca sem vaidade. Vou com Deus, Renato, meu mano, MDG, saudades. Estejam com Deus e ele estará contigo. Pegue os bets, rebata que o barato é contigo. Não desistam, nem conformados com os fatos. Fiquem, fôlego e pique, logo tudo será consumado. Não se conforme, se renove, se informe, rasgue o uniforme. O mundo pode estar perdido, mas tem saída pro homem. Faça, mas não se baseie só no seu talento. Por mais que eu guie o barco, é o Senhor quem sopra o vento. Ha, é o Senhor quem sopra o vento. Irmão, em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. De séculos em séculos, pessoas têm se conformado. Não seja mais um, não se conforme, se renove. De séculos em séculos, de máculas a crápulas, de rótulos e métodos te sugam como Drácula. E no círculo vicioso fazemos um espetáculo, como um palhaço triste fugindo dos obstáculos. E o tentáculo do mal te prende de modo ridículo e te faz acreditar até no boneco do ventríloco. E só Deus é a saída, aborta o veículo. Não se conforme, se renove desse mundo, quebre o vínculo. Mova-se, não fique parado de pose. Se quer motivação, leve Filipenses 3:14 ou 4:13, eu te falo. Então vê se não esquece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu repito, se esforce, não se conforme, se renove. Deus é contigo, tá escrito em Josué 1:9. Então converse com o Pai, que pode te ajudar a vencer. Esse mundo não tem nada de bom pra te oferecer. Tudo aqui é passageiro e no final é só lamento. Vem com a gente, não seja mais um escravo